Melodic Cast, o seu encontro semanal com o melhor do AOR, Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, Sleazy Rock, Melodic Rock, Hard and Heavy. Olá, digníssimos ouvintes do Hard Rock AOR Melodic Rock. Estamos aqui começando mais uma edição do Melodic Cast. Estamos com a presença aqui da digníssima dona Elaine Reis. Muito boa noite, caros ouvintes. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda também, Elaine. Obrigada. Estamos aqui com a presença também do grande Juliano Malon. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Elaine. Boa noite, senhoras e senhores ouvintes do Melodicast. Hoje vamos falar sobre bandas super interessantes, bandas que tiveram uma votação expressiva em nosso grupo do Facebook. Tivemos uma votação bem acirrada, ao contrário do que muitos pensavam. Tivemos uma votação ali entre Def Leppard, Hysteria, Kiss Revenge e Whimperpool, onde tivemos uma votação, digamos, 60, 30, 10%, se não me engano. Algo assim, Juliano? É, pelo que me recordo, o Daniel, foi algo semelhante. As porcentagens talvez não sejam exatamente essas, mas a diferença do primeiro para o segundo colocado foi bastante pequena. E essa semana tivemos aí a possível confirmação do show do Aerosmith em Curitiba. Você está sabendo de algum detalhe? Olha, o pouco que sei dá conta de que possivelmente a banda venha se apresentar na capital paranaense no dia 15 de outubro, 5 dias antes de subir ao palco do Monsters of Rock, que acontece em São Paulo. O show é dado como certo pela empresa DC7, que é quem detém a concessão que administra o espaço onde o show possivelmente se realize em Curitiba. Entretanto, nada consta no site oficial da banda, por enquanto. Vamos aguardar notícias, então. Aguardaremos. As pessoas que estavam com o ingresso do Monsters of Rock na mão, aguardando exclusivamente o show do Aerosmith, ficaram com as calças na mão? Com toda certeza. Fizeram papel de bobos, todos eles. Suga, suga, suga. Tivemos também a confirmação do álbum novo do Jeff Scott Soto. É verdade. O Jeff Scott Soto postou uma declaração na sua página no Facebook, onde diz que ele está trabalhando atualmente no material e que ele retornou às origens mais pesadas de seus primeiros trabalhos. Vamos tentar acionar aí o nosso colega, o BJ. Vamos ver se a gente consegue tirar dele alguma informação interessante sobre esse álbum. Quem postou notícias sobre novo álbum também foi o Michael Borman. Ele quer lançar em dezembro um álbum só de baladas. Vamos aguardar. Exatamente. A primeira já pode ser ouvida por streaming. É um dueto com Robin Beck. Quase está bem ativo, hein? Muito. Senhores, vamos começar agora, então, a nossa sessão de reviews. E como já é de praxe, sempre consultamos alguma obra feita em anos anteriores. E como estamos atualmente no ano de 2011, tivemos um álbum especialmente separado para esse Melodicast. Seria o álbum do Toby Hitchcock, Mercury's Down. Esse álbum Toby Hitchcock foi um dos álbuns preferidos pelos ouvintes brazucas aqui deste ano de 2011. Vocês chegaram a conferir esse álbum? Sim, caro Daniel. Absolutamente. Quais foram os seus entendimentos a respeito dessa obra? As damas primeiro, Dona Eliane, okay. Por favor. A primeira impressão que tive desse álbum é que o Journey mandou beijos. O Journey foi bem acionado aí neste álbum. Principalmente na faixa Just Say Goodbye. Por favor, essa é bem descarado mesmo. Podemos ver aí que teve muita influência nesse álbum do Eric Martinson, correto, Juliano? Absolutamente, caro colega. O Sr. Martinson responsável por todos os instrumentos no álbum, deixando para Toby Hitchcock a missão de apenas cantar. Pessoalmente, apesar de ser um álbum bastante interessante, com material musical um pouco acima da média, não foi um álbum que me animou muito. Eu ouvi-o poucas vezes, mas não tenho a pretensão de classificar o já citado material como sendo algo abaixo de muito bom. Se é possível que alguém ainda não tenha ouvido tal obra, veementemente recomendo. Ouçam o Vale a Pena. Ouçam sem moderação? Um pouco de moderação, né? Sem moderação é coisa desses jovens descontrolados. Um pouquinho de moderação não faz mal a ninguém. Mas o vocal do Toby Hitchcock, ele se destacou anteriormente no Pride of Lion, correto? Correto. Isso. Apesar de que, pessoalmente falando, mais uma vez, em respeito à opinião de todos os colegas, ouvintes e participantes da nossa comunidade, o único álbum da citada banda que tem Jim Peterik como outro integrante, o único trabalho da banda Pride of Lions que realmente me agrada é o primeiro. A partir daquele álbum eu vejo a banda numa curva descendente, desenfreadamente indo para o buraco. Eu acredito também que a sua opinião procede. O primeiro álbum é indiscutivelmente o melhor de todos na obra do Pride of Lions. O Toby Hitchcock, ele tem algum parentesco com alguém assim? Eu me recordo uma história do Toby Hitchcock que ele era filho de alguém. Alguém nunca ouviu falar isso aí, não? Não. Realmente não, apesar de que ele assustadoramente lembra o cantor sertanejo Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Ou seria o Marrone, eu realmente não sei, eu não entendo muito dessas artes negras, mas ele lembra um dos dois. Eu desconheço essa sua informação e não faço questão de conhecer. É, só pra fazer um adendo, a dupla Bruno Marrone, quem anda aparecendo bastante o Bruno é o Johnny Joelle. Destaques para o álbum? Eu gostei bastante da balada One Day I'll Stop Loving You, This Is The Moment, gostei da abertura no álbum, assim, achei bacana, tem umas construções de vozes, a melodia, uma música pra dirigir cantando, cantar alto, né, como se não houvesse vizinhos. How to Stop, a Let You Go, achei bem, lembrou até Frontline um pouco, Whitesnake, teminha da abertura, enfim, são essas. Eu pessoalmente costumo ouvir em meu gramofone Strong Enough, How to Stop, uma música que vale menção, a já citada One Day I'll Stop Loving You, Summer Nights in Cabo, também é uma música que traz alegria aos meus pavilhões auditivos. Na vitrola da minha casa, toca bastante Strong Enough e Just Say Goodbye. Álbum recomendado pelo Melodicast. Vamos passar agora pelos álbuns de 2013, lançamentos. Vamos começar aqui em 2013 com esse projeto capitaneado por Robbie LeBlanc, chamado Pine Moon. Você tem algumas informações sobre o desenvolvimento desse projeto, senhor Juliano? Veja só, meu caro colega Daniel. Na verdade, o que eu posso dizer é que em 2012 o projeto já estava em franco desenvolvimento, mas sempre se mantendo bastante discreto, não haviam muitos boatos, nem comentários a respeito, e acredito que muitos apreciadores do AOR e Melodic Rock foram talvez pegos de surpresa com o anúncio do projeto, que, na minha modesta opinião, tem como grande segredo justamente o vocalista Robbie LeBlanc. One faith, one faith, one vision. As músicas compostas com Daniel Flores, que também é o produtor do álbum, e uma série de outros compositores, como Eric Martinson, os irmãos Tom Martin e James Martin, E nosso, obviamente, o nosso amigo parbolizado Alessandro Del Vecchio acabaram por produzir um álbum bastante interessante, com qualidade acima da média do que temos ouvido ao longo de 2013. Mas confesso que, apesar de tudo isso e da franca orientação comercial, e isto não é um defeito, muito pelo contrário, é um álbum que pouco me impressionou, apesar de uma série de boas canções. O resultado final é bastante satisfatório, um álbum bastante interessante. Eu até me atreveria a dizer que é uma compra certa para os apreciadores do estilo, mas algo falta nessa fórmula desse álbum. Eu não sei exatamente precisar o que, talvez seja apenas um devaneio, não sei. É um bom álbum, eu recomendo aos amantes dos bons sons que o adquiram. Vale a pena, apenas não faço grandes ressalvas acerca do citado trabalho. Eu só tenho faixas de destaque, mas foi um arranjo muito feliz colocá-los para trabalhar junto, conhecidos, arroz de festa, foram bem felizes também. Faixas de destaque apenas: Dance to a Broken Heart, On the Outside, Bottom of My Heart, Unbreakable. Minha opinião sobre o Find Me foi um álbum que me cativou bastante. Achei o vocal do Robbie LeBlanc um vocal muito potente e é o grande diferencial do álbum. Como deve ser um álbum de AOR, um vocal geralmente tem que se destacar no álbum. Eu tenho vários destaques nesse álbum aqui, começando por Another World, uma faixa que não tem como não se lembrar de Separated Ways, do Journey. Temos também a ótima One Soul, outro destaque do álbum, um riff empolgante e um refrão maravilhoso. E na sequência, a grande Powerless, outro petardo musical na linha ali de Work of Art, um ótimo destaque com ótimas guitarras. Ou seja, um álbum bem AOR, com algumas músicas bem radio friendly, mas que consegue cativar o ouvinte. Não percam esse álbum, é uma boa recomendação do Melodicast. Vamos agora para o próximo álbum de 2013. Vamos comentar agora sobre um álbum que está em muita evidência atualmente por causa de seus integrantes, Richie Kotzen, Billy Sheehan e Mike Portnoy. Winery Dogs. Melodicast. Winery Dogs é uma banda que já estava sendo formada há um pouco mais de um ano e estavam elaborando seu grande álbum. Então os integrantes do Winery Dogs, onde Richie Kotzen faz os vocais, as guitarras, os teclados e percussão, Billy Sheehan, o monstro do baixo do Mr. Big, e Mike Portnoy, o excluído do Dream Theater, fazendo as baterias e backing vocals. Suas opiniões sobre o álbum, Juliano, o que você achou do Winery Dogs? A propósito, você foi ao show do Winery Dogs? Não, caro colega, infelizmente não pude comparecer, mas em relação ao álbum, é uma verdadeira aula de técnica em todos os instrumentos nele presentes. Não há muito o que se falar a respeito dos músicos, Rich Kotzen. Quem não o conhecia em carreira solo acabou conhecendo apenas no Mr. Big, já sabe da grande qualidade que o cidadão possui. Billy Sheehan, há muito pouco que se falar a respeito dele que ainda não tenha sido dito. Faltam elogios acerca do cidadão, profissionalmente falando, e Mike Portnoy segue na mesma linha. O álbum, eu confesso, não acho que seja de fácil digestão. Não é um álbum que eu recomendaria para iniciantes, mas é um trabalho de qualidade absurda, é quase insultante de tanta que a possui. Álbum espetacular, altamente recomendado. Dona Elaine, a senhora aprovou o Winery Dogs? Eu acho o álbum um hard rock bem acessível, bem classudo, com refrões até comerciais. Acho que as estrelas que ali estão presentes vendem bem. Tá aí o show pra comprovar. Uns flertes com vários estilos modernos, diferentes, meio grunge e tal. Achei uma boa pedida. Tem aquelas frases muito técnicas, né? Afinal, você tem o Billy Sheehan, o Portnoy e o Kotsen juntos, né? Mas também achei interessante que essas frases estivessem presentes, que dá uma quebrada naquela coisa meio blues, funk do Kotsen, né? E o que eu não gostei é que tá lá aquela peste do Hammond atrapalhando a minha vida. A senhora não aprova o som do Hammond? Eu acho sim. Eu acho desnecessário. Eu acho um som agradável. Você tem um pé atrás contra esse. Anos e anos ouvindo de Purple e Rainbow, eu não aguento mais. Senhora, tome cuidado, pois o John Lord pode vir buscar a senhora, puxar o seu pé na sua cama. Eu acredito que sim, dado o último Mortecast. Tome cuidado com o Mortecast. O Mortecast está aí. Está aí. Eu discordo da senhora do Melanie em alguns momentos da sua tese. Em relação ao som comercial, eu acredito que, como o Juliano disse, não é uma música de fácil digestão. Diríamos assim que Richie Kotzen está com o seu momento shred mais aflorado, onde ele consegue fazer solos mais rápidos, que na sua carreira solo ele não estava mais acostumado a fazer desde a sua época do selo Shred. Então eu acredito que as músicas sejam técnicas demais para alguns ouvidos. Quanto ao lance meio grunge de algumas faixas, eu acredito que muita gente cita isso de grunge, mas acabou sendo pelo vocal do Richie Kotzen, que é parecido com várias bandas grunge do maldito anos 90. Mas o rapaz canta muito bem. Eu acredito que várias faixas aqui são muito interessantes. Inicia o álbum com vários singles ótimos, como Elevate Desire e We Are One. São faixas muito interessantes e gostosas de se ouvir. Destaque, Juliano. Meu caro Daniel, eu realmente não teria como citar apenas um destaque. Eu gostaria de frisar e ressaltar a coesão do tracklist. Tenho como opinião o fato de que as músicas conectam-se umas com as outras de maneira supimpa, perfeita, soberba até. Acho um álbum, apesar de tudo isso, repito, não o recomendaria para iniciantes nas artes dos bons sons. Entretanto, aqueles que já estão expostos a tais sons, recomendaria este álbum sem nenhum receio. Meus destaques para o álbum são Elevate, que eu achei um descontrole, Desire, tem um bom refrão, e Regret, que eu achei linda. Elevate, a senhora achou o quê, dona Lu? Um descontrole. Muito bom. Vamos agora então para a banda da votação que teve durante essa semana e a última semana no nosso grupo de discussões do Facebook. O vencedor foi o Def Leppard, com o álbum Hysteria, de 1987. Bom, este álbum é um marco na história da música, um dos álbuns mais vendidos da história da música. Ele está no ranking 384 dos 500 álbuns mais vendidos de todos os tempos. Não é pouca coisa. Concordo. Juliano Malon, o senhor que, diríamos, é um grande apreciador do Def Leppard, o que você teria a nos comentar sobre essa obra-prima do rádio? Meu caro Daniel, Hysteria é um álbum cuja história não só renderia um filme, como rendeu um filme feito para a televisão. Quem conhece, acredito que todos os que nos ouvem, tem conhecimento da trágica história do baterista Rick Allen, que foi vítima de um trágico acidente automobilístico no dia 31 de dezembro de 1984, fato pelo qual a banda ficou impossibilitada de se apresentar na primeira e melhor edição do Rock in Rio. Mas o fato é que, apesar de todas de toda a tragédia, de toda a aura negra que se abateu sobre a banda, com troca de produtores, já que Jim Steinman foi o primeiro produtor chamado, uma vez que Robert John Mutlang estava impossibilitado naquele momento de participar mais ativamente como produtor do álbum. Ele teve um problema de saúde também, não foi isso? Teve, vai. A história que cerca Hysteria tem muito mais pontos baixos do que pontos positivos. Entretanto, como a história haveria de mostrar, a banda se uniu de uma maneira bastante impressionante. Mutlang acabou se juntando à banda e participando ativamente, não só como produtor, mas como compositor. O resultado final é aquele que todos nós conhecemos. O álbum mais vendido na carreira da banda e que dificilmente será igualado, quanto mais superado por um outro trabalho do Def Leppard, aos críticos que preferem os trabalhos anteriores com um som mais orgânico, digamos, não há nada o que dizer. Fatos são fatos e contra fatos não há argumentos. Hysteria, como o nobre Daniel bem disse, é um marco, é o grande clássico na carreira do Def Leppard. Eu tive o prazer de assistir alguns shows da In The Round, In Your Face Tour do Canadá enquanto eles promoviam esse álbum. Irretocável, simplesmente o adjetivo que mais combina para descrever os shows é esse, irretocável. Assim como o álbum, não há como questionar a qualidade das canções, da performance e da produção do trabalho. Mais do que recomendado, é um álbum obrigatório na coleção de cada um de nós. Dona Elaine, a senhora tem assim um conhecimento, um vínculo com o Hysteria? Eu tenho, como eu disse, esse álbum, não existe vida sem esse álbum, apenas isso, fim. Senti um sentimento, a sua voz, nesse momento. Não comece com isso que eu choro também. É muita emoção. Vamos retomar aqui então, Dona Elaine. Eu passo isso, professor. Pois não. Obrigado. É, umedecido, certo? Bom, senhores, o Def Leppard está fazendo uma turnê de aniversário referente a esse álbum, procede? Procede. Os britânicos... Exatamente, os britânicos estão pela segunda vez fazendo uma residência em Las Vegas, a cidade do pecado, onde tocam Hysteria na sua íntegra. Curiosamente, a banda que abre os shows do Def Leppard é o próprio Def Leppard, com outro nome, Dead Flatbird. Def Leppard ao contrário. Exatamente. Curiosidades do álbum: o álbum Hysteria não era para ter esse nome. Ele era para ser chamado Animal Instinct. E depois, conforme foi gravando o álbum, foram tendo a ideia de colocar o álbum com o nome dessa faixa, Hysteria. Steve Clark gravou mais algum álbum após esse, Juliano? Steve Clark chegou a gravar boa parte do álbum Adrenalize, de 91. Mas, infelizmente, foi vítima de uma fatal combinação de álcool com analgésicos e, enfim... Foi a última participação dele como membro efetivo da banda. Falta que é sentido até hoje. Vamos evitar falar sobre esse tema, porque não está dando muita sorte para o nosso Melodicast falar sobre... pessoas que partiram. Muito obrigado. Por nada. O interessante deste álbum foi o desenvolvimento dele, que foi um desenvolvimento longo, né? Foram 4 anos aí fazendo o álbum, devido a muitos problemas. Produtor doente, baterista tocando com uma mão só, tendo que reaprender a tocar a bateria. É um fato, e até hoje ainda em discussões, em rodas de restaurantes, tenho com amigos apreciadores das boas músicas. Várias pessoas ainda acreditam que Hysteria foi gravado com os dois braços do Rick Ayler. O que é uma verdadeira atrocidade. Rick Allen voltou do seu tratamento em 1986 num show no festival de Donington, onde foi a primeira vez em que ele se apresentou sem o braço esquerdo. Esse tipo de comentário é sustentado por pessoas desprovidas do menor conhecimento acerca do tema, principalmente acerca da história da banda. Devem ser totalmente desconsiderados, deixados de lado. É como discutir com portas. Ignorem. temos também a edição especial dupla deste álbum, né? Temos vários bônus aí, da faixa 13, o primeiro bônus, até a faixa 23. Temos algumas faixas ao vivo e outras bônus track interessantes para os bons apreciadores do Def Leppard. Então estamos finalizando aqui o Melodicast número 10, o nosso Classic Cast. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Juliano Malon. É, meu caro Daniel, sou eu quem agradece. Desejo ao senhor, à senhorita Elaine, a todos os nossos ouvintes, uma boa e agradável noite. Muito obrigado, dona Elaine. Eu que agradeço. É sempre uma honra participar do Melodicast com os senhores. E até a próxima. Fala galera, vocês esperaram aí? Tá, agora sim vai começar o Melodicast de verdade, nosso bônus track aqui. Hoje não vai ter Bosta Fétida da Semana. Hoje nós escolhemos aqui o álbum perdedor da votação aí. Perdeu um pouco. Só vou fazer um adendo, não vai ter Bosta Fétida porque foi uma bosta fazer o programa desse jeito. Pelo amor de Deus, né? Ah, foi uma bosta, uma merece. Bosta. Ninguém merece. Ninguém merece, mas não sei, vamos ver como é que vai ser a repercussão aí, né? Às vezes o pessoal gosta. Pois vem falar pra gente que bagunça não é boa. A gente até colocou o outro pessoal de castigo, tá? O Barcos. O pessoal não topou fazer, não. O Sérgio, tudo fugiram, ó. Quis vir aqui fazer. E eles é que foram espertos, a gente teve que fazer esta merda. É, essa porcaria fétida. Não, é uma bosta, foi uma bosta fazer isso. Ter que falar do Def Leppard daquele jeito, porra. Ah, que é isso? Puta álbum dos álbuns, o caralho, fora, sensacionante, impressionante, álbum da minha vida. Ah, cagar. Ainda fui falar do Yahoo, comeram o meu... Eu não falei nada disso. Desculpa, você levantou a bola. É, mas ainda bem que vocês cortaram, né? Eu não ia falar, né? Levantou a bola é gol. Ah, gente, você vê? Depois fala da democracia. Que democracia? Fala da mordida de amor. Aí tomei umas love bites aqui por trás. Opa! Bom, gente, vamos falar aí então do Winger Pool. Aí sim, hein? Aí sim eu senti firmeza. Nossa senhora, descontrole. É, uma surpresa aí pra moçada que tava até vibrando que a votação com o Def Leppard tava se aproximando, uma briga ali mais pau a pau. Eu fui uma grande agitadora, viu, pro ganhar. Mas é um grande álbum e merecia um destaque dentro de um Melodicast pra gente não deixar esperando até a gravação do próximo. Vamos lá, vamos desabafar agora. Kip Winger, Rabbit Monstro, Rod Morgenstern arrebentando tudo, Alex Acuna, sensacional esse álbum, isso aqui é um clássico do Winger. Ó, o pessoal do Metallica tocando dardinho no Winger, vai se fuder. Olha, é um dos meus álbuns preferidos do Winger, como você bem disse. O álbum é todo muito bacana, sabe? Desde produção, composições... Pô, músicas como Down Incognito, In My Veins, Junkyard Dog, In For The Kill, The Lucky One, até a bonus track japonesa Hell To Pay é uma melhor que a outra, é uma pancada, não dá tempo de você se recuperar, é muito bom mesmo. Juliano, viu? E é engraçado que esse álbum, a gente conheceu naquela época assim, que você entrava no bar, os caras colocavam o álbum rolando, assim, sabe? Eu falei, gente, parece o Winger cantando. Quer dizer, essa banda, nossa, mas esse álbum é muito bom. E não era que era o Winger mesmo, era esse maldito Pool. Eu acho que eu fiquei uns 5 meses sem parar de ouvir. Tão ruim. E vale lembrar que o Pool foi produzido pelo finado Mike Shipley, né? É, o Mike Shipley. Sempre ele, né? Sempre ele. Esse álbum era pra se chamar Blind Revolution Mad. Olha. Mudaram em cima da hora lá. Enviaram pra Pool. Interessante isso. O álbum parece uma coletânea, né? Para um bom conhecedor do Winger, ele parece uma coletânea. Aliás, muitas dessas músicas desse álbum entraram naquelas versões acústicas do Keep Winger, né? Ele pegou, acho que a maioria das versões acústicas são desse álbum. Blind Revolution Mad, Down Incognito, Spell Wonder. Nossa, que música. Junkie War Dog, In For The Kill, Who's The One. É realmente... é uma coletânea. Esse show que teve aqui no Cariocas Club, fizeram praticamente na íntegra esse álbum. Rabbit, um monstro, né? Nossa, pelo amor de Deus. É canta muito, toca muito, um backing vocal incrível. E não precisa nem falar do frontman da banda, né? O cara dança balé, toca teclado, é bonito, compõe bem, baixista incrível. Quem que é bonita? Já foi, Keep Winger. Ah, tá. Que susto, hein, meu? Tiozão Gudinha. Eu curto, né? Enfim, você curte um tiozão Gudinha? Não. Eu tô falando, você não gosta de cara de olho claro. Você gosta do calo sexual? Não interessa, gente. Corta sua parte, pelo amor de Deus. Faz gangorrinha. Para com isso. Ah, o bônus track aí. Outra vez chamar o Pupu pra fazer o lesco-lesco noturno e eu, né? É o bônus do bônus. Escuta em mim. É o bônus do bônus aí, tá certo. Não, mas o cara é um baita frontman, né? Não, ele arrebenta, pô. Ele arrebenta. Gênio, Keep Winger, gênio. Keep Winger, ele tocou no Alice Cooper em que álbum? Você sabe, Juba? Ele tocou em... ah, caramba. Ele tocou no Trash, que eu sei, de 89. Ele chegou a tocar com o Kenny Roberts? Cara, eu acho que sim. Ele tocou... o Trash, eu tenho certeza que ele tocou de 89. Se não me falha a memória, ele tocou nos outros dois álbuns anteriores também. E se for isso mesmo, aí sim ele tocou com o Kenny Roberts. Cara, eu acho que foi... nossa, puta banda, cara. Tá, se não me... me dá um segundo, deixa eu pegar o CD aqui. Pelo que eu me lembro de histórias que eu ouvi, o Alice Cooper recomendou pro Keep Winger sair da banda dele e fazer uma banda. Ele falou, cara, é um desperdício você tá aqui comigo. Ó, tá aqui. Acho, né? Keep Winger tocou, sim, com Alice Cooper. No Constrictor de 86, no Razor Fist and Yell de 87, no Trash de 89 e no Welcome to My Nightmare de 2011, tá? Pra você ter uma ideia, a banda do Constrictor de 86 tinha o Kenny Roberts, tinha backing vocal do Bo Hill, do Tom Kelly. E o Keep Winger de baixista. Olha só, rapaz. Nossa senhora, hein? Tá? Descontrole. Mas o seguinte, o Razor Fist and Yell tinha, além do Roberts na guitarra e do Winger no baixo, tinha o Paul Taylor no teclado e o Kenny Mary da House of Lords na bateria. Olha aí, ó. Só. Só tudo isso. E você vem me falar de Arrula. Puta que pariu. Ô, larga do meu pé, gente. Mas ó, vocês não acham que o Rabbit é subutilizado no Snake? Ah, já conversamos sobre isso quando entrou aquele o álbum do Piroqueiro, do Latezeiro lá. É verdade, já falamos. É, que isso, claro que é. Pelo amor de Deus. Infelizmente, é verdade isso. É, que Deus me livre, é um desperdício o Rabbit. Mas tá ganhando dele, tomando a caipinha dele. Falou que tá feliz, né? Deixa eu lá. O grande problema do Pool foi a data que ele foi lançado, né? Também acho que o ano desmereceu pra cacete. Eles erraram tremendamente, né? Ele, como todas as outras bandas daquela época, sim, foram coitadas, engolidas pelo grunge comercial ali. E aí não tiveram o destaque que deveriam ter. Do valor, né? Quanta gente, né, passou por isso. Quantos álbuns bacanas foram lançados ali naquela primeira metade dos anos 90. Destaques aí, Juliano? Olha, eu vou repetir. Blind Revolution Man, Down Incognito, In My Veins, Junkyard Dog, The Lucky One... a bonus track Hell to Pay, Like a Ritual, No Man's Land, o álbum é absurdo, muito bom. E você, Donella? Tirando o álbum inteiro, as músicas que eu lembro que logo que eu ouvi foram impactantes, foi a Junkyard Dog, a Down Incognito e a Spell I'm Under, que é o vocal, pelo amor de Deus, a linha de vocal daquilo, né, quem quer... pedir alguém em casamento, por favor, deixa a dica aí, pelo amor. In For The Kill pra mim é matadora, gente. Adoro essa música. Matadora. E Blind Revolution Mad também é de cair o cu da bunda. Who's the One também, muito boa. É foda, esse álbum é uma desgraceira, gente. Não dá pra tirar uma, entendeu? Falar assim, vou só ver, sabe? Fazer uma coletânea que não esteja o cu inteiro. Isso aqui é recomendação máxima, mas o que acontece? Olha o diferencial entre o Pool e o Hysteria. Não tem comparação, né, gente? Não, não tem comparação, até porque o Pool tem um approach bem diferente. Ele não tem... Logia também já... Também, é um comercial. Exatamente. O Pool não tem esse aspecto tão comercial quanto o Hysteria. Mas são álbuns absolutamente diferentes. Não há como comparar. A época Sim. também é diferente. Mas são dois trabalhos que tem que estar na coleção. Não tem aquele torcedor do time, quando sai a renda, o cara comemora que saiu bastante renda? Você não pode ser assim, pô. Você tem que torcer pro time. É a mesma coisa. O Inger, o Pool, não vendeu porra nenhuma porque era na época do grunge. Mas é um puta álbum. Olha, a gente sabe que vendagem não é sinal de qualidade, né? Senão a Anitta seria melhor que o Inger. Opa! Certo? Certo, aquele videozinho da Anitta balançando a bundinha, mamãe, hein? Ai, ninguém merece. Ai, prefiro até ver infinitamente lá, Hey, Hey, Hey, Party Your Day lá, aquelas tetas balançando que vocês põem quando estão a fim de encher o saco da mulherada. Prefiro ver aquilo infinitamente da Anitta. Vamos merecendo a garota, ela canta bem, tá? Ó, seu pedido, amanhã... Cantar, meu. Amanhã seu pedido será atendido lá na comunidade, tá? Mas às vezes até eu posto, ou meu primo vai lá e posta pra encher o saco. Não, mas aguardem, que amanhã também vai ter Misbehavior. Tome Misbehavior. Eu não vou reclamar. Aê, muito obrigado. Misbehavior é da hora, eu gosto também. Acho tá bom, mas tem, né, os caras não gostam. Vão cagar, isso sim. Visual não é nada. Como disse o poeta contemporâneo, vá dar bunda pro gato arranhar, rapaz. Tá aí o Steel Panther que não deixa a gente mentir, visual nada. Pô, eu queria ver um show desses caras aqui, mas eu não ia poder levar a Daniela, porque ela falou que ia querer mostrar os boobies e não, eu não deixo. Que isso, tem que compartilhar. Não, se fuder. Eu como, né, eu vou vestida de homem, não vai ter problema nenhum. Vou de Bye Bang lá, né? Bay Bang lá. Isso. Vou me confundir facilmente com a plateia masculina. Vou dar alguns autógrafos. Marcy Freenel, né? Com toda certeza. Fizeram um papel de bobos, todos eles. Chupa, chupa, chupa. Suga, suga, suga. Chupa é muito baixo. Ok, cara, então preparei. Vai ter que editar essa porra já. Vai. Desculpa, eu tava segurando. Isso aí vai pro bônus no final, né? Não, você pode falar suga, suga, suga. Tá bom, eu falo. Pronto. Conheci. Só pra fazer um adendo, a dupla Bruno Marrone, quem anda aparecendo bastante o Bruno é o Johnny Joelle. Tá igualzinho. Que fase. Que fase. Destaque para o álbum. Por favor, repita novamente Unbreakable. Unbreakable. Aprovado. Contenha-se. Isso é uma ordem. Isso é um médico. Só um momentinho, que a minha digníssima esposa está batendo na porta. Oi, gatinha. Você quer que eu falo baixo? Eu tô falando baixo, pô. Nossa. Você tava ouvindo? E a minha voz tá boa? Eu tô... Você vai dar pra mim hoje? Você não vai dar pra mim. Eu não quero ouvir a resposta, não quero ouvir a resposta. Porra, favor. E você vai ter que colocar isso no bonus track, hein? Tome cuidado com o Modcat. O Modcat tá aí. Está aí. É... entre nós. Ué, pode fazer uma pausa? Pode. Quem tem... gol do Flamengo! Puta que pariu! 44-30! Puta que pariu! É, não existe vida sem esse álbum. Apenas isso. Senti um sentimento na sua voz nesse momento. Não comece com isso, que eu choro. Muita emoção. Vamos retomar aqui então, Dona Elaine. Pois não. Então, é umedecido, certo? Por favor. Só um momento. Mas que atrevimento. O senhor está muito saidinho. Ai, Jesus. E não podemos esquecer de falar da versão Brazuca. Era uma das músicas deste álbum. Alan, aí não dá pra aguentar, pô. Por quê? Aí não dá pra aguentar, caralho. Porra, ela vai, ela vai falar. Não, caralho. Ela vai falar do Yahoo e eu vou falar mal do Yahoo. Não, não vamos falar bem do Yahoo. Vamos falar mordida de amor. Fim.